Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao teu nome, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Glórias a ti, ó Pai. Louvado e exaltado é o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque sofres? Pergunte agora a você. A alma pesa, o corpo estressa, não consegue entender. Porque o crente ri na tempestade, na bonança é Jesus Cristo, o alicerce da esperança. Porque sofres? Pergunte agora a você. A alma pesa, o corpo estressa, não consegue entender. Porque o crente ri na tempestade, na bonança é Jesus Cristo, o alicerce da esperança. O mar estava sujo e nadável, vi a ilha longe demais para buscar estadia. Eu fui cansando, a cada abraçada parecia que não conseguiria alcançar essa tal ilha. Difícil, entre edifícios e abismo, o corpo permanecer firme e positiva. A ilha é sua vida abastecer, é de glória o jogo dela, não se disputa, só buscar vitória. Mas não estava dando, correndo, andando, cheguei no meu limite, a derrota se aproximando. Sempre tem o João do bem no caminho, a boia pro corpo, não, Senhor, a boia pro espírito, que avista essa tal ilha lá longe, perceptível, olho nu, distante do alcance, e mostra o caminho, a luz. Aí é você, porque tu sofres, filho de liberdade, poder, luz no fim do túnel, barco pra navegar. Tu tá perdido porque quer, Jesus é o lugar. Ande na busca correta do seu eu, dentro do Espírito Santo de Deus. Porque sofres? Pergunte agora a você. A alma pesa, o corpo estressa, não consegue entender. Porque o crente ri na tempestade, na bonança é Jesus Cristo, o alicerce da esperança. Porque sofres? Pergunte agora a você. A alma pesa, o corpo estressa, não consegue entender. Porque o crente ri na tempestade, na bonança é Jesus Cristo, o alicerce da esperança. Lágrimas em um canto da sala já fala, a mágoa da vida errada, trucida com calma, cala, intercala sofrimento geral, negativismo à flor da pele, por causa de um real. O homem se esvazia facilmente, não se impõe às dificuldades que o caminho daí se joga. Suponho que milhares ponharam uma corda na madeira do teto e pulou da cadeira sozinha. No tédio é a fé, comparando-a com o prédio, se firme for o alicerce no início é sem mistério, vai ser forte e construído, bonito e amplo. Mas ao contrário, você desaba em poucos anos. Ei, Senhor, eu vejo mil vezes cem mil se degladiando pra ver quem é mais hostil. Não lutam contra o vazio, maldoso e rancoroso, mundo de vaidades que Satanás trouxe pra todos. Mas foi naquela cruz, no sangue daquele dia, que a luz brilhou pro mundo ter a saída. Jesus Cristo, que levou toda enfermidade e pecado. Agora entende, irmão, porque tu já foi salvo. Porque tu já foi salvo. Aleluia. Porque sofres? Pergunte agora a você. A alma pesa, o corpo estressa, não consegue entender. Porque o crente ri na tempestade, na bonança é Jesus Cristo, o alicerce da esperança. Porque sofres? Pergunte agora a você. A alma pesa, o corpo estressa, não consegue entender. Porque o crente ri na tempestade, na bonança é Jesus Cristo, o alicerce da esperança. Eu sei que muitas vezes a lágrima cai, e muitas vezes não conseguimos entender qual que é o agir do Senhor. Nós vemos que muitas vezes a casa começa a desmoronar, os alicerces começam a se quebrar. Mas é nesse momento de dificuldade, é nesse momento que você se sente sozinho, é que você deve buscar um argumento, uma ajuda, e essa ajuda se chama Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por mim e por você, ressuscitou no terceiro dia para que eu e você viéssemos a conhecer a felicidade. Ei, irmão, não pare agora, porque sofres, porque o teu coração anda amargurado e triste. O Senhor Jesus levou consigo toda a enfermidade, toda a angústia. Ei, porque sofres? Pergunte agora a você. A alma pesa, o corpo estressa, não consegue entender. Porque o crente ri na tempestade, na bonança é Jesus Cristo, o alicerce da esperança. Porque sofres? Pergunte agora a você. A alma pesa, o corpo estressa, não consegue entender. Porque o crente ri na tempestade, na bonança é Jesus Cristo, o alicerce da esperança. Te dei liberdade e poder, luz no fim do túnel, barco para navegar. Tu tá perdido porque quer, porque Jesus é o lugar. Jesus é o lugar. Jesus é o lugar.